conversa com o Edson, né, ver se realmente está tudo ok. E aí, é chamado aí o Fábio Virgílio pelo Francisco Júnior, né, para poder passar algumas orientações. Jogo parado, Chagas. Jogo parado, portanto, o árbitro vem aqui, dá uma olhada naquele sistema de comunicação, né, Júnior Moreno, entre arbitragem e também os seus assistentes, né, garoto? É isso, Chagas, eles usam um ponto eletrônico aqui, né, de comunicação, e sempre que o árbitro, né, que o assistente aqui aciona o árbitro, ele já impulsiona ali no braço do árbitro e ele vem até aqui para poder pegar as informações, Chagas. Tá legal então, olha na jogada, no bate-rebate, por ali na jogada, vem a equipe do Real Guarani, sobrou rapidamente, vem com o Paulinho Galego ali na tentativa, olha na jogada, bateu pra cima essa bola, o pequeno, tem jogador mais uma vez caído ali, é o Nones, Nones tá caído aí, hein, Júnior Moreno, olha na jogada, o árbitro não parou, foi na jogada, é o Nones, tá caído aí, Júnior? É isso mesmo, Chagas, tá caído o Nones, né, acabou recebendo uma bolada, Chagas, e aí a bola bateu de mau jeito aqui no corpo dele e ele tá sentindo, viu, Chagas? Bateu lá naquele lugarzinho, Chagas. Lá na zona do Agrião, Júnior Moreno. E realmente é uma dor abessa por aí, então tá sendo agora socorrido ali pelo pessoal, né, pra realmente ver o que aconteceu. Já tá de pé por ali o Nones, hein? Tranquilidade para o Nones, só reclamando ali do árbitro, que deveria ter parado imediatamente, mas a bola tava rolando, vem na jogada, olha a equipe agora do Real Sport na tentativa, vem pelo lado esquerdo, já domina, olha agora na jogada, vem dominando por ali, vem tocando aqui um pequeno já toca rapidamente, tá meio que embolado esse jogo, tá pegado o jogo, olha na jogada por ali agora com o Paulinho Galego, botou lá na frente, tá no meio de dois por lá o Guel, na tentativa a bola acabou saindo, é só tiro de meta, o Guel tava meio que pressionado no meio de dois zagueiros ali, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, é a referência, né, da equipe do Real Guarani, é um jogador que se isola realmente lá na frente e vai esperar agora que o meio de campo funcione, Chagas, para poder essa bola chegar nele, e aí, nesse início de primeiro tempo, a gente percebe que as equipes ainda estão tentando se organizar dentro de campo, Chagas. É mesmo, que o jogo tá meio que feio, tem que botar essa bola no chão, vem na jogada, vem trabalhando agora, olha o Kaique por ali, vem dominando agora na tentativa, já ficou nos pés ali do jogador, que era o Samuel, botou pra correr lá pelo lado direito, na tentativa tem sempre dois na marcação ali na equipe do Real Guarani, hein? Então a moçada realmente tá com medo realmente de deixar, por exemplo, o Guel sozinho por ali, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, o Guel é o jogador, é um atacante fixo, né, como pivô para poder receber essa bola. Do outro lado tem outro grande atacante que é o Eldinho, tem que ficar de olho nele, Chagas. Olha na jogada agora, deu um tirambaço, a bola acabou saindo, quase foi o Nones tentou pegar do meio da rua ali, mas ganhou apenas o lateral, já colocou em reposição essa bola, vem na jogada por ali com o jogador que é o Danielzinho, tocou mais uma vez ali o Danielzinho, lá pra cima, subiu, desceu agora na jogada, tirou de qualquer maneira por ali o jogador, que era o Jorge da equipe do, ou melhor, o Daniel da equipe do Real Sport, na equipe do Real Sport tem o Danielzinho e o Daniel, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas, Danielzinho e o Daniel, ambos da equipe do Real Sport. Valeu então, você ligado na Rádio Cidade, muito obrigado, você também através do Facebook, curtindo a nossa programação, muito obrigado também pelo carinho da sua audiência, olha a equipe do Real Sport na tentativa por ali, vem agora dominando, é o Real Guarani que já toma, é Real pra lá, Real pra cá, depois diz que o Real não tem valor, viu, Júnior Moreno? Pois é, Chagas, Real Guarani, Real Sport, tudo real, né? Vamos ver aí se dá um dólar, né, Chagas? É verdade, o dólar que tá chegando aí na casa, perto dos R$6, hein? É brincadeira. E agora houve uma falta por ali, Júnior Moreno. Falta para a equipe do Real Sport, ali pelo setor da esquerda. Já se prepara para a cobrança o João Paulo. Olha o João Paulo, a capricha, mandou para cima essa bola. Não sobrou para ninguém, é só para a zaga. Quem tira por ali é o Léo. Léo chuta, sobe, desce essa bola. Colocou agora com o Renan. Renan caprichou, colocou agora na subida com o jogador que é o Pequeno por ali na jogada. Olha o Pequeno, ele é bom de bola. Agora bateu nas pernas do atleta e ganhou só o lateral, Júnior. Lateral para a equipe do Real Guarani aqui pelo setor da esquerda, próximo da linha de fundo. Já se prepara para a cobrança o número 16, Paulinho. É Paulinho que vai para o Paulinho Galego, que fez o lançamento lá dentro, ultrapassou toda a grande área, foi lá do outro lado e agora é lateral para o Real Sport, Júnior. Mais um lateral ali pelo setor da esquerda para o Real Sport, que tem pressa, Chagas. Tem pressa, 0-0, 0-0. Terminou o empate, tem penalidade máxima. Tirou de qualquer maneira ali o Renan, mandou para longe essa bola. Em que jogo feio, hein, ô Júnior Moreno, aos 7 minutos? É isso, Chagas. É o que a gente chamava atenção, né, Chagas? Porque as equipes ainda não se encontraram dentro de campo, estão tendo dificuldade para trabalhar essa bola e até esses 7 minutos ainda não conseguiram aí acertar os passes, Chagas. Tá legal então, olha na jogada, vem descendo mais uma vez a equipe do Real Sport na tentativa, sobrou lá para o goleirão Tony, que sai com os pés, sai jogando já, vem trabalhando com o Jorge, Jorge olha, observa, orienta ali, né, os jogadores, mas a bola acabou saindo pela linha lateral, no bate-rebate sobrou mais uma vez pro Jorge, que dá um tirambaço para frente, quem vai na correria por ali na jogada, mas ficou com o Adelson, goleiro da equipe do Real Esporte, já sai jogando, buscando ali, buscando agora o Cildinho, camisa de número 8 ali na jogada da equipe do Real Esporte, olhou, dominou por ali, perdeu na jogada e agora é falta. Falta para a equipe do Real Guarani, Júnior. Falta ali pelo setor da direita, tem pressa a equipe do Real Guarani, já se prepara para a cobrança, o número 5, Léo, né? Toda a equipe, né? Ficando apenas os zagueiros, toda a equipe do Real Guarani está indo para a grande área, Chagas. E aí, o pessoal reclamando ali da arbitragem, porque chegou ali o João Paulo e acabou atrapalhando a cobrança dessa falta. Renan na cobrança. Portanto, tá aí, na verdade, deixou lá para o Marlon, quem vai dar um chutão pra lá, chutou lá na frente, tirou a zaga através do Daniel da equipe do Real Sport, mata no peito, sai jogando por ali, dominando, tem o jogador que é o Eldinho ali na jogada, tentou mais uma vez, jogou, perdeu, agora foi por lá com o jogador que é o Kaique, jogou lá no meio de campo, no bate-rebate sobrou pra equipe do Real Guarani, olha na jogada, na tentativa ali do Pequeno, sobrou ainda no meio de campo, tá viva pra o jogador agora que é o Léo da equipe do Real Guarani, tocou rapidamente para o Marlon, olha o Marlon, foi lá e é falta. Falta, Júnior Moreno. Falta do Cildinho em cima do Marlon aqui na intermediária. Seria mais uma triangulação ali da equipe do Real Guarani. Falta perigosa e começa as reclamações, Chagas. Será formado a barreira e vai ser lançada lá dentro, Chagas. E a reclamação é do queixinho ali para cima do árbitro, que é o Fábio Vigílio, não é isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas. O Fábio Vigílio aí colocando aí a autoridade, né, se impondo, mandando o jogador sair e agora está sendo formado a barreira pela equipe do Real Sport. Por enquanto, tem ali 3, 4 homens na barreira, Chagas. Portanto, tem aí na jogada o Real Guarani, tá o Marlon por lá, também o Renan, estão discutindo ali para ver quem lança lá dentro, tá mais para o jogador que é o Marlon, ele vai caprichar ou quem sabe o Renan, foi na bola, caprichou, mandou lá dentro, entrou! Gol! É do Real Guarani. Renan, na cobrança de falta, ela pingou lá dentro da pequena área e foi morrer lá dentro no barbante. Agora Real Guarani tem um, Renan aos 10 minutos, Real Sport 0, Júnior. Golaço do Renan, Chagas, com categoria, bateu a falta, ela foi bater no gramado e depois no fundo do barbante do goleiro Adelso, que nada pôde fazer. Abre o placar o Real Guarani, Chagas. Um para a equipe do Real Guarani, gol de Renan de falta. Zero para o Real Esporte. Fala, Júnior, fala, Dão Oliveira. Abraçar aqui a galera acompanhando a gente aí pelo Brasil afora, vendo o jogo através do Facebook da Rádio Cidade. Tem o André Lima lá em BH. O Adenilson Santos está em Curitiba, torcendo pelo Real, né? O Adenilson Santos torce pelo Real Guarani, viu, Chagas? Valeu, então, moçada boa do Facebook, aquele abraço, fica ligado. E agora uma falta aqui pelo lado direito para a equipe do Real Esporte, Júnior. Aí, falta aqui pelo lado direito, né? Nunes se prepara para a cobrança, tem dois homens na barreira aí da equipe do Real Guarani, vai ser lançada na área, Chaga. É o Nunes que tem a responsabilidade de mandar lá dentro, tá preocupação do Tony, mandou, quem tira, tirou a zaga através do Jorge, olha no chute, na tentativa agora do jogador, que era o Danielzinho, mas ela foi pela linha de fundo. Olha a hora certa, 18 horas 4 minutos, 18 e 4. É hora de marcar tempo e placar no Moraizão. 12 minutos de bola rolando. E no placar, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Real Guarani tem um. Real Esporte não tem nada. Campeonato Brasileiro da Série B, bola em andamento. Manaus vai perdendo em casa para o Princesa dos Solimões por 1-0. Pela Série C, o Ferroviário, o Ferri, tá perdendo, rapaz, 2-0 por Volta Redonda, Chagas. Eita, tá perdendo pro time lá da Cidade do Aço, que é o Volta Redonda. Olha na jogada, vem dominando por ali a equipe do Real Guarani, mais uma vez na tentativa, lá pelo lado esquerdo, é o Paulinho que tá por lá, a bola acabou saindo. O árbitro já marca que a bola saiu, né, Júnior? Isso mesmo, Chagas. Marcou lateral para a equipe do Real Sport. João Paulo, na verdade, ele marcou falta, né? Falta para a equipe do Real Sport, já se preparando para a cobrança ali, o Daniel Chagas. Frigorífico São Luís, carnes da melhor qualidade, todas as segundas-feiras, tem ofertas imperdíveis. E nesse mês de julho, tá cheio de promoção lá no frigorífico São Luís, organização do Cássio e família, aquele abraço, alô Cássio, grande vascaíno, aquele abraço. E a bola ali saiu, é lateral, né, Júnior? Lateral para a equipe do Real Sport, Kaique na cobrança. Portanto, vai o Kaique, tem uma confusão lá, né, o árbitro da partida sinaliza, manda o queixinho se afastar dali também, naquela jogada, enfim. Agora vai ser feita a reposição de bola para a equipe do Real Sport. Já tira por ali com o Danielzinho, já coloca na frente. Olha a equipe do Real Sport, mandou lá dentro, tirou mais uma vez ali a zaga com o jogador que era justamente o pequeno que está auxiliando por ali. Retoma a equipe do Real Sport no pé de ganha. Sobrou agora para o jogador que é o Danielzinho. Danielzinho aqui pelo lateral direito, já tocou ali com o jogador que é justamente o pequeno, matou no peito, sobrou agora na jogada, vem com o Kaique, Kaique tem que voltar, tem que jogar na contramão, bateu com o Daniel que dá um chutão ali sem lenço, sem documento ali, mandou pra longe essa bola e recupera a equipe do Real Guarani, vem dominando, vem trabalhando no pé de ganha, o jogo continua feio, ninguém coloca essa bola no chão, só com chutão, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, é isso que a gente tem observado, é a bola, estão utilizando muito a bola aérea, né? Não coloca essa bola no chão para trabalhar melhor, e aí a gente vê a dificuldade das equipes trabalhar essa bola, Chagas. Agora teve uma falta aí para a equipe do Real Sport, já cobrado pelo João Paulo. já cobrou o João Paulo por ali, já toma a equipe do Real Guarani, vem com o Marlon por ali, sofreu a falta, ele disse, reclama da arbitragem, o árbitro disse que não, tirou por ali o queixinho, mandou para longe essa bola, foi direto lá nos braços do goleiro Adelson da equipe do Real Esporte. E nove provedor, internet de verdade. Panificadora Sabor Maranhense, o melhor em pães, bolos e salgados, na Avenida Padre Nobre, telefone 996-868-785. No bairro Guarani, olha a equipe do Real Guarani, vem dominando, já perdeu, tocou ali com o Daniel, Daniel faz o lançamento lá dentro, tem busca por ali, tem o Eldinho, o Fernando também pede essa bola, fez o lançamento, tá sozinho. Sozinho ali o Paulinho Galego, tranquilidade, praticamente jogou lá dentro sem olhar, né, Júnior Moreno? Jogou do jeito que dava, né, ele achava que tinha algum atacante ali, mas acabou colocando apenas para a defesa do Real Guarani, que já tem a posse de bola através do Marlon, que agora acaba recebendo a falta, Chagas. Falta, portanto, em cima do Marlon, que foi ao chão, né, porque chegava por ali justamente o Danielzinho e acabou pisando ali no calcanhar, né, Júnior Moreno, ali do Marlon, e ele tá no chão, hein, garoto? Tá no chão, Chagas, tá levando a mão, a perna direita, acabou sentindo, mas já tá se levantando ali, né, o árbitro chega nele, conversa, e agora bate a falta aí a equipe do Real Guarani. Olha na jogada, vai agora na decisiva ali, colocou lá dentro o Paulinho Galego, tira a zaga, agora já sobrou por ali, ó, o Fernando matou bonito no peito por ali, agora é o Nunes, olha o Nunes, colocou agora com o Eldinho, fez ali um giro, girou legal, colocou agora com o jogador que era o Cildinho, pediu o lançamento, perdeu. Ficou nos pés ali do jogador, que era justamente o Léo da equipe do Real Guarani. Olha o Léo aí, minha gente, no meio de campo. Vem, sobrou agora com o Marlon. Marlon já olha, observa agora com o Paulinho Galego. Paulinho Galego faz o drible por ali, pode bater. E resolveu colocar lá do outro lado. Quem pega nessa bola na batida, pra fora. Pra fora e mais uma tentativa ali, Júnior Moreno, da equipe do Real Guarani, Júnior. Samuel Chagas dominou ali na intermediária, deu um tirambaço de fora da área, Adelson apenas acompanhou ela indo pela linha de fundo, tiro de meta para o Real Esporte, que perde pelo placar de 1-0. Portanto, 1 para a equipe do Real Esporte, 0 para a equipe do Real, ou melhor, 1 para a equipe do Real Guarani, 0 para a equipe do Real Esporte. Olha o Real Guarani, já vem descendo mais uma vez, vem com o jogador que é o Samuel. Samuel já olha, observa ali com o Léo. Léo olha, faz ali o giro, coloca lá dentro para ninguém. Tirou a zaga, tirou de canela essa daí, hein? Que coisa feia, foi lá no chão na tentativa, quase batia na mão do atleta. Que lambança essa aí, ô Júnior Moreno? E Chagas, ele tava ali meio desengonçado, né? Tava tentando tirar a bola do jeito que dava, né? E por pouco ela não toca na mão do atleta, né? Segue o jogo, Real Guarani com posse de bola. Real Guarani vem dominando mais uma vez. Olha o pequeno por ali. Colocou lá dentro ali para ver quem sobe. Sobrou justamente para o jogador que é o Marlon. E é falta. Falta em cima do Marlon, Júnior Moreno. É frontal essa bola, garoto. E Chagas acabou recebendo a carga ali do Daniel, né? O Marlon ali na entrada da grande área. Será formada a barreira. Falta perigosa para a equipe do Real Guarani. Já se aproxima mais uma vez por ali o Renan e também Marlon, e tem outro jogador ali na cobrança, Chagas, é o Queixin Chagas. Portanto, tem 3 jogadores, quem tá ajeitando por ali, pelo menos pisando na grama ali pertinho da bola, é justamente o Renan, ele que marcou há pouco e foi gol de falta aos 10 minutos, pode ser ele mais uma vez, tá ali com a mão na cintura, olha o Queixin, agora é a vez do Queixin, bateu na barreira. Todo mundo pensava que era o Renan, mas ficou para o Queixinho, Júnior Moreno. É isso, Chagas, a torcida esperava que fosse o Renan novamente, que está inspirado, acabou deixando aí para o Queixinho, que acabou ficando na barreira, Chagas. Valeu, olha a hora certinha, minha gente, já 18 horas mais 12 minutos, 18:12, é hora de marcar tempo e placar no Moraizão. 20 minutos de bola rolando. E no placar, em nome do frigorífico São Luís. Real Guarani tem 1, Real Sport 0. Terminou agora pela Euro, Holanda 2, Turquia 1. Valeu então, Rádio Cidade de Campos Sales, sempre com você no melhor do futebol. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Alô você, valeu! Posto São Cristóvão, abasteça com qualidade e garantia, gasolina, etanol e diesel S10. Organização é do Naldo e família. O que houve por aí, hein, Júnior Moreno? O árbitro tá marcando falta aqui no meio de campo, Chagas, né? O Real Guarani tentava mais um contra-ataque, mas o árbitro já tinha paralisado porque tinha falta para a equipe do Real Sport aqui no próximo ao círculo central, Chagas. João Paulo na cobrança. Portanto, João Paulo é quem está com a pelota por ali, que vai mandar lá dentro. Mandou todo mundo ir, hein? Mandou lá dentro quem vai por ali. Sobrou ali para o Jorge, zagueirão da equipe do Real Guarani. Vem dominando ainda com o Real Sport. É falta. Falta para a equipe do Real Sport, Júnior. E é uma bola perigosa ali, hein, Júnior? É, Chagas, tentava uma jogada ali, trabalhada, a equipe do Real Sport, né, a defesa chegou e acabaram derrubando Nones ali na intermediária do lado esquerdo do campo. Nesse momento, o árbitro já está aí formando a barreira. Falta perigosa para a equipe do Real Sport, Chagas. Valeu! Portanto, você que está ligado, alô! Alô, Antônio, aquele abraço, parabéns, valeu, ainda deve estar comemorando, hein? Aquele abraço também para todos os aniversariantes do dia de hoje, sabadão legal, hein, Júnior Moreno? É isso, Chaga, final de semana, sabadão, né, Chaga? Valeu, então, olha a falta ali, já sendo marcada, tem 3 jogadores na barreira, quem bate nessa bola por ali, na jogada, goleirão Tony tá preocupado. Árbitro já autorizou na batida, entrou! Gol! É do Real Sport! Numa cobrança sensacional! Foi lá no cantinho! E o Tony não viu nada, foi lá e com a camisa de número 10, o Fernando balançou, Júnior Moreno. Com categoria, Chagas, preparou a bola ali no canto esquerdo do goleiro Tony, que nada pôde fazer, foi buscar no fundo do barbante, agora... Tudo igual, Chagas. Real Sport tem 1, Real Guarani também tem 1, Chagas. Portanto, que gol bonito, hein, ô Júnior Moreno? Golaço, Chagas. Os 2 gols de bola parada do lado do Real Guarani, o Renan. E agora empata a equipe do Real Sport. É 1-1. E se termina assim, Chagas, vamos ter pênalti. Ainda estamos no primeiro tempo, tem muito tempo ainda. Olha a equipe do Real Sport. Agora tá vivo no jogo. Foi lá, colocou agora com o jogador que é o Danielzinho. Ele levanta a cabeça, coloca, trabalha agora com o jogador que é justamente o Edson. Edson trabalha com o jogador que é o João Paulo, lá na zaga. Agora vem com o Nones. Nones, João Paulo por ali. Toca a bola bonitinho agora. O Real Sport vem dominando, mas o árbitro já marcava alguma coisa ali, Júnior. É isso, Chagas. Marca uma falta aqui próximo ao círculo central. Né, próximo ao círculo central e vai todo mundo para a grande área, Chagas. É mais uma falta, é de longe, é ali na linha divisória, fez o lançamento lá dentro de cabeça, quem sabe tirou por ali, olha o Jorge, a moçada reclama de um toque de mão do Jorge por ali, hein, Júnior Moreno? Ei, Chagas, está reclamando, mas o árbitro mandou seguir o lance, Chagas, tá valendo tudo isso. O árbitro estava próximo, mas a moçada chiou barbaridade, olha Olha, agora é a vez do Real Guarani, vem dominando, vem trabalhando agora na jogada, colocou, vem agora com o jogador que é o Fernando, o autor do gol. Olha agora na jogada, agora é mão aí, hein? O árbitro mandou seguir, o árbitro não viu essa mão ali. Olha agora, vem aí na jogada o Paulinho Galego, tentando por ali na jogada, vem com o Kaique agora, Kaique já domina, colocou na frente para o Nunes. Essa bola acabou saindo pela linha lateral, Júnior Moreno. Lateral para a equipe do Real Sport aqui pelo setor da direita. Já se prepara o Danielzinho para a cobrança, Chagas. É o Danielzinho, lateral direito da equipe do Real Sport, que empatou aos 23 minutos. Eu tinha até anotado errado aqui, aos 23 minutos. De bola parada, tá dominando por ali agora o jogador que é o Daniel, perdeu, vem agora o Paulinho da equipe do Real Guarani, colocou lá na frente para chegar justamente por lá o jogador que era o Samuel, tirou de qualquer maneira e é falta. Falta para a equipe do Real Sport, hein, Júnior Moreno? É isso, Chagas. O Paulinho chegou forçando a jogada ali em cima do João Paulo e acabou cometendo falta. Falta para a equipe do Real Sport, mas tem jogador caído, Chagas. O número 2 do Real Sport é o Danielzinho. Está caído aqui do lado direito e o árbitro vem aqui, paralisa a partida e já autoriza aí o atendimento. E 9 provedor internet de verdade. Serraria e Movelaria São Francisco, qualidade em primeiro lugar. Tudo em móveis projetados. Anote aí, hein? O WhatsApp é o 997-63-6215. Fala lá com o Rafael. Fala com o Chico. E a torcida presente, ô Júnior Moreno? A torcida presente, Chagas. E mais agitada aí tá a equipe, a torcida do Real Sport, né? Depois desse empate, acendeu aí os ânimos do torcedor, Chagas. Enquanto aqui do outro lado, o Real Guarani, a torcida se calou, Chagas. Portanto, tá aí a expectativa agora, o Danielzinho já se levantando. Tá tudo ok com o jogador, Júnior? Tá tudo ok, Chagas, né? Agora ele tem que sair, como o árbitro tá orientando, para depois voltar, como manda o protocolo do regulamento do campeonato, Chagas. Valeu! 28 minutos, bola rolando, vem dominando por ali. É o Cildinho da equipe do Real Sport agora. Faz o lançamento lá dentro, sobrou tranquilo ali para o goleirão, que é o Tony da equipe do Real Guarani. Tá lá, vai sair de chutão por ali, mas prefere sair jogando, sair justamente com o Queixinho. Queixinho olha, observa, trabalha com o Jorge. Jorge faz um giro por ali, tocou rapidamente para o Léo. Léo observa, colocou agora o Samuel para correr lá pelo lado direito. A bola acabou saindo. É linha de fundo, Júnior Moreno, e ganhou o tiro de canto, hein, Júnior? Recebeu o ali. Lateral. É lateral, Chagas, para a equipe do Real Guarani. O João Paulo tinha cortado e já cobrou a equipe do Real Guarani. E agora a posse de bola é do Real Sport. Agora mais um lateral, agora pelo setor da esquerda para o Real Sport. Kaique na cobrança. É o Kaique que já faz a retomada de bola por ali, tocou rapidamente, é o Cildinho que pede, recebe, foi ao chão, o árbitro marcou falta. Falta, Júnior Moreno, ali praticamente na linha divisória do campo. Mais uma falta, agora quem recebeu essa falta foi o Nunes, né? Recebeu a falta ali na linha divisória do campo. E agora já se prepara para a cobrança o Edson. É o Edson que já cobra rapidamente, quer ganhar, mandou para longe, a bola acabou saindo por ali, é só tiro de meta, Júnior. Ele tentava ali o lançamento para chegar nos atacantes ali, mas a bola acabou indo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Real Guarani, tudo igual, Chagas. Sua sorte, bilhete premiado, sorteio todos os dias, telefone 996-76-60-01. Olha a jogada no Real Guarani, mais Espana, tirou o Daniel, não quer nem saber. Do outro lado, o Queixinho sai dominando, colocou de cabeça ali para o goleirão. Quero o Tony, Tony Espana, mandou para longe, já descarregando essa bola. Colocou agora com o jogador que é o Renan. Renan botou sempre para correr por ali na jogada. É o pequeno que está por lá agora. A bola acabou saindo. saindo, lateral, né, Júnior Moreno? Lateral ali pelo setor da direita para a equipe do Real Guarani, Pequeno na cobrança. É o Pequeno que agora foi lá para o lado direito, faz o lançamento ali com as mãos, vem sobrando para quem tirou a zaga da equipe do Real Sport, vem dominando, vem olhando, vem trabalhando a bola agora com um jogador que é o Eldinho. Eldinho que veio buscar essa bola praticamente no campo de defesa e agora é falta. Falta, Júnior Moreno. Aí pertinho de você, garoto. Acabaram derrubando aqui o Nones, né? Um jogador que está sendo muito caçado dentro de campo, Chagas, e acabou recebendo mais uma falta aqui pelo setor da direita. Já na cobrança, o Danielzinho. Danielzinho, lateral direito da equipe do Real Esporte, é quem vai fazer o lançamento, cobrando a falta. Sempre em nome dos maiores anunciantes do Rádio Cariri, Cariri Oeste, faz o lançamento lá dentro, tirou o queixinho de cabeça por lá, subiu, não achou nada por ali, o jogador que era o Marlon, foi ao chão, o árbitro disse que tá valendo tudo isso, tem que botar essa bola no chão, porque assim o jogo fica feio, moçada. Vem agora dominando, trabalhando, o Jorge faz o lançamento agora, o Paulinho na tentativa por ali, mas tirou o Daniel, mandou pra longe essa bola, Júnior. Acabou mandando ali pra longe, aqui pelo setor da esquerda, lateral para o Real Guarani, Paulinho na cobrança. Olha o Paulinho na tentativa mais uma vez lá dentro da grande área, a bola saiu. É só tiro de meta. Olha a hora certa, você conferindo comigo. 18 horas, 23 minutos, 18:23. É hora de marcar tempo e placar no Moraizão. 32 de bola rolando na primeira etapa. E no placar, em nome da Autoescola Principal. Real Guarani tem um, Real Sport também um. Daqui a pouquinho, às 20 horas, bola rola pelo Brasileirão. O líder Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. O São Paulo recebe o Bragantino lá no Morumbi. 103,5. Que legal, valeu Oliveira. Olha na jogada, vem dominando Kaique por ali na tentativa da equipe do Real Sport, no perde ganha, sobrou ali para o Pequeno e é falta. Falta em cima do Pequeno, Júnior. Ele, o Edson acabou dividindo com ele ali e aí acabou cometendo a falta, né? Falta para o Real Guarani, aqui próximo do círculo central, Jorge na cobrança. É o Jorge, o zagueirão, o Jorge da equipe do Real Guarani, vai mandar lá pra dentro, mandou todo mundo ir lá pra o caldeirão que tá fervendo por ali, na jogada tirou já a zaga da equipe do Real Sport, vem dominando, vem trabalhando, vem agora com o Eldinho na carreira por ali, na verdade o Eldinho tá ali pedindo bola, quem tá por lá é o Nunes, o João Vitor já pede também essa bola, já perde pra equipe do Real Sport, o Samuel faz o lançamento lá dentro, tirou o Danielzinho de qualquer maneira. Depois foi complementado ali com o Kaique, que mandou chutão pra longe, Júnior Moreno. O Kaique, do jeito que dava, ele tirou, né, Chagas? Ela veio parar aqui do outro lado, lateral para o Real Guarani, Paulinho na cobrança. Ninguém quer se arriscar, do jeito que vem, tira, né, Júnior Moreno? É isso, Chagas, né? Não pode vacilar, principalmente, né, com a qualidade técnica da equipe do Real Guarani, qualquer tropeço aí pode ser decisivo, Chagas. Olha na jogada, é o Real Sport que vem dominando, vem trabalhando e é falta. Falta em cima do Eldinho, camisa de número 9, Júnior Moreno. Na verdade, fizeram um verdadeiro sanduíche em cima do Eldinho, tanto o Marlon como o Queixinho acabaram pegando o Eldinho ali, falta para a equipe do Real Sport, Chagas. E o árbitro tá economizando ali os cartões, né, Júnior Moreno? É isso que a gente tá percebendo, né, Chagas? Ainda nenhum cartão nesse primeiro tempo, Chagas. Olha na jogada, quem tá por ali para essa batida é justamente o Nunes. Nunes que tem habilidade, mandou realmente a moçada ir para lá, ficou dois zagueirões ali. Ficou ali justamente com Paulinho. Olha na jogada, é o Nunes, tem dois na barreira, vem sobrando por ali, é já um jogador, mandou lá dentro, rasteirinha, sobrou para a equipe do Real Guarani, vem dominando, tenta o contra-ataque, Mas mandou errado ali o Renan, viu, Júnior Moreno? Pois é, Chagas. Inclusive o Paulinho aqui reclamando que ele tinha opção aqui do lado esquerdo, mas acabou optando de não tocar a bola e mandou direto lá para as mãos do goleiro Adelson, Chagas. Segue o jogo, é o Guarani com posse de bola. 1-1 no placar. Olha, vem dominando, vem trabalhando por ali, sobrou para o João Vitor da equipe do Real Sport, no pé de ganha, agora vem com o jogador que é o Léo, já colocou com o jogador que era justamente o Samuel lá do lado direito, tirou a bola, acabou saindo, é lateral para a equipe do Real Guarani, Moreno. Mais um lateral, Samuel na cobrança. É o Samuca e agora uma falta por ali, viu, Júnior Moreno? O árbitro não estava muito próximo, Chagas, e acabou marcando essa falta para a equipe do Real Guarani ali pelo setor da direita, né? Tem jogador caído, né? O árbitro foi ali conversar, né? E é o pequeno, Chagas, estava caído e acabou recebendo essa falta. Vai ser formado a barreira, apenas um homem na barreira e vai ser lançada na área, Chagas. Quem tá por lá é justamente o Renan é quem vai fazer o lançamento lá dentro. Tá por lá o jogador que é o Léo, também o tal Paulinho, o Guel também por lá, vamos ver, a zaga é preocupada, o goleirão Adelso também preocupado, foi por lá, tirou a zaga, vem sobrando agora com o jogador que é o São Paulo, pode ter o contra-ataque da equipe do Real Sport, vem descendo lá com o João Vitor já pede ali a bola, o Eldinho, mas a bola acabou saindo, Júnior Moreno. A bola acabou saindo ali, seria mais um contra-ataque do Real Sport, a bola acabou saindo, lateral, ali pelo setor da esquerda, já cobrado, Chagas. Já cobrou rapidamente, tirou ali o zagueirão Jorge da equipe do Real Guarani, é mais um lateral para a equipe do Real Sport. E o Real Sport tem pressa, já sai ali com o jogador que é o Edson, sobrou de calcanhar na triangulação por ali, tirou, bateu na mão ali, o árbitro disse que não, a moçada reclama barbaridade, vem agora na jogada, o zagueirão tirou, mandou lá pra dentro de cabeça, Jorge, tem que botar essa bola no chão, moçada, vem com o Léo agora no meio de campo, mandou por cima essa bola, tirou de cabeça, é mais um lateral agora para a equipe do Real Guarani, já vem jogando, vem dominando, vem trabalhando ali com o jogador que é justamente o Marlon lança lá dentro, tirou de cabeça por ali o Fernando, vem dominando mais uma vez a equipe do Real Guarani, tá um pé de ganha tremendo, hein, ô Júnior Moreno? É isso, Chagas, é isso que a gente tem observado, Chagas, o jogo realmente começa a ter um equilíbrio, né? Estamos aí pelo menos com uns 35 minutos e as equipes, né, arriscando pouco, né, Chagas? Cada lance aí tá sendo disputado, né, Chagas? Isso vai ter emoção até o fim, viu, Chagas? 38 minutos de bola rolando, já sai aqui, já faz a reposição de bola, vem na jogada com o Daniel, vem dominando, já perde, sobrou para o Léo já olha e é falta. Falta para a equipe do Real Guarani, Júnior Moreno. Falta aqui perto na intermediária, Chagas, e aí o assistente aqui, o Francisco Júnior, chamou o árbitro, né? O árbitro vai ali falar com o Wendel, né? Que é o técnico da equipe do Real Guarani e já deu o ultimato ali, Chagas. Ó, parou a reclamação. Se continuar, vai para o chuveiro, Chagas. Portanto, o Wendel, técnico da equipe do Real Guarani, sendo ali, hein? Uma advertência verbal, olha na jogada, subiu por ali, tirou de qualquer maneira, mandou pra cima essa bola, hein, que jogo feio esse aí na jogada do Kaique, mandou pra longe, é lateral, Júnior. Lateral para a equipe do Real Guarani, aqui próximo da linha de fundo, já se preparando para a cobrança, o número 8, Pequeno. Pequeno, que já voltou agora mais jogando pelo lado esquerdo, é quem vai fazer a reposição de bola, tá por ali pedindo o jogador que é justamente o Samuel também na jogada, o Paulinho no cabeceio, o goleirão foi lá, tirou, Júnior Moreno, que bola perigosa foi essa, garoto? É isso, Chagas, um toquezinho de cabeça ali do Léo, e aí com as mãos trocadas, o Adelson fez uma grande defesa. defesa, Chagas. Agora a bola acabou, falta aqui no círculo central para a equipe do Real Guarani, que tem pressa, Chagas. Tem pressa, vem dominando, vem jogando. Olha o Paulinho Galego por aí, mandou lá dentro. Quem tá por ali na jogada é justamente o Paulinho. Foi de Paulinho Galego para Paulinho, a bola acabou saindo para a equipe do Real Esporte. É lateral, já chegamos aos 40 minutos, hein, Júnior Moreno? 40 minutos e o árbitro ainda não sinalizou aqui para a mesa, né, Chagas? Para dizer quantos minutos vai dar de acréscimo. Mas tá uma loucura, Chagas, no banco de reserva do Real Esporte, porque estão disputando lance a lance, Chagas. Aí, portanto, o detalhe do Júnior Moreno. Olha o lateral para a equipe do Real Esporte. O Daniel por ali na jogada. Sobrou agora. É mais um lateral para agora para a equipe do Real Guarani. Vem jogando, vem dominando o Paulinho Galego por ali na tentativa. Sobrou para o Renan. Ele bateu. Foi por cima. Cima do gol. É só tiro de meta, Júnior Moreno. É isso, Chagas. Começou aqui pelo lateral do Paulinho, botou aqui na medida para o Renan, que deu um tirambaço, foi longe da meta do goleiro Adelson, que já se prepara para mais um tiro de meta. 1-1, Chagas. Valeu, 1-1. 41 minutos. Posto São Cristóvão, abasteça com qualidade e garantia, gasolina etanol e diesel S10. E o árbitro da partida encerra a primeira etapa. Real Guarani 1, Real Esporte também 1. É isso, Chagas. Vamos aqui já conversar com os atletas, autor do gol que vai dando empate aí para a equipe do Real Guarani. Renan, foi preciso, né, nessa bola parada, né, um golaço de placa aí que dá uma tranquilidade para a equipe para voltar para o segundo tempo e buscar a vitória, né? Boa noite. Boa noite, Júnior, Chagas. Fui feliz em pegar bem na bola, né? Levamos um gol no vacilo aí também, um gol de falta bem batido de Fernando aí. A gente começou bem, dominando o jogo, praticamente o jogo todo. Depois que levamos o gol, deu uma baixada o time. Vamos ver o que o professor tem para falar aí para a gente sair vitorioso e chegar nessa semifinal forte aí. Nos treinos, você costuma treinar essa bola parada? De vez em quando tem uma, né? Dá pra bater. Estamos treinando aí pra isso aí, se tiver outra, eu vou bater e se Deus quiser vou fazer de novo. A equipe treinou durante as semanas, uma possível penalidade, a equipe também treinou penalidades? Treinamos sim, a gente tá bem, o time tá preparado. A gente vai chegar aí e vai matar o jogo, se Deus quiser. Muito bem, muito confiante o Renan da equipe do Real Guarani, Chagas. Agora vamos falar aqui com os atletas da equipe do Real Esporte. Eldin, chega aqui, Eldin. A gente vê que a equipe, né, teve aí um volume de jogo, né, buscou a todo momento furar o bloqueio do adversário e numa bola parada ali foi preciso para conseguir um empate e dar um pouco mais de tranquilidade para o Real Esporte, né? Boa noite. É isso aí, primeiramente, boa noite. É isso aí, graças a Deus nós conseguimos um empate numa bola parada, coisa que eles abriram o placar na bola parada, nós empatamos na bola parada, e é isso aí, nós estamos chegando bem, falta só chegar a última bola para nós finalizar e conseguir virar o jogo. Você acha que o jogo está equiparado, você vê a sua equipe com mais volume de jogo ou não? O jogo está truncado, tá de igual para igual, quem vacilar leva gol. O que está faltando realmente para a sua equipe para furar o bloqueio do adversário? Um pouco mais de criação, eu acho. A última bola chegar no ataque. Muito bem, Chagas. Saiu o Eldinho da equipe do Real Esporte. Eu volto com você, Chagas. E já a gente volta para mais 40 minutos, Chagas. Valeu, sempre em nome dos maiores anunciantes do Rádio Cariri, Cariri Oeste. Vamos fazer o seguinte, o Dão Oliveira trazendo todas as informações mundo afora. Sempre trazendo ali na Central da Bola. E já a gente volta com você. Ok, Chagas, agora 18 horas, mais 34 minutos em Campos Ares, 18h34, você acompanhando o futebol ao vivo aqui pela Rádio Cidade, direto do estádio O Moraizão. Vamos dar uma passada aqui pelos jogos já encerrados na tarde de hoje. Tivemos aí, né, tivemos jogos encerrados hoje pela Série B do Brasileirão, América Mineiro 2, Operário 0. Pela Euro, Inglaterra 1, Suíça também 1, Holanda 2, Turquia 1. A Inglaterra passou nas penalidades, né, Dom Oliveira? Só conferir aqui como foi aí nas cobranças de pênaltis, né? Porque a Euro tá tendo emoção até o final, né? Ah, tá aqui. Ah, o jogo foi 5-3 para a equipe da Inglaterra. E tem mais aqui, viu? Ah, pela Série B do Brasileirão, o Manaus está perdendo em casa para o Princesa dos Solimões por 2-0. Pela Série B, Goiás 1, Chapecoense 2. Ah, pela Série C, o Ferroviário está perdendo em casa. Ferroviário 2, Volta Redonda 2. Aliás, Ferroviário 0, Volta Redonda 2. Estamos aí já há pouco mais de 15 minutos para o final da partida. O Sampaio Correia também perdendo em casa para o Ferroviário, né? Aliás, para a Ferroviária lá de São Paulo por 2-0. Temos hoje Série C, daqui a pouquinho, às 19h30, ABC e CSA, Aparecidense em Londrina, pela Série A do Brasileirão. A bola começa aí a 15ª rodada, o líder Flamengo recebe o Cuiabá às 20h no Maracanã, e lá do Morumbi tem São Paulo e RB Bragantino. Esses jogos foram antecipados para as 20h, porque às 22h tem a seleção brasileira enfrentando o Uruguai. É, por falar em Copa América, daqui a pouquinho, às 19h, a bola rola para Colômbia e Panamá. O Brasil hoje entra com algumas mudanças. O Endrick vai entrar na vaga do Vini Júnior, que foi expulso. E o Arana volta aí de titular na lateral esquerda do Brasil. Então é vencer ou vencer, se perder, volta para casa hoje. É, Colômbia e Panamá, 7h, coladinho tem Uruguai e Brasil. A Copa América, né, que já tem aí alguns finalistas. A Argentina passou, né, no sufoco, o Messi perdeu a penalidade, mas já está definida aqui Argentina e Canadá. E quem passa hoje de Colômbia e Panamá, Uruguai e Brasil, se enfrentam na outra semifinal, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 10. Também temos jogos amanhã pela Série B do Brasileirão, às 11h da manhã, Curitiba e Paysandu. Às 16h, Ituano e Botafogo de São Paulo. Às 18h30, Guarani e Sport Recife. Pela Série A, amanhã tem 8 jogos. Às 16h, Cruzeiro e Corinthians. Alô, Corinthians, né? Corinthians venceu essa semana, o Vitória. O Fortaleza recebe o Fluminense em casa. É a segunda partida do Mano Menezes. Na estreia, na quinta-feira, empatou com o Internacional em 1-1. Agora pega o Tricolor de Aço aqui no Castelão, amanhã, 16h. Mesmo horário tem Juventude e Grêmio, Internacional e a equipe do Vasco da Gama. Jogaço, viu? Vasco da Gama. Daí vem tentando, né? Veio de uma vitória, meio de semana, tentando aí subir um pouquinho na tabela, porque tem muita gente ali colado. O Palmeiras recebe o Bahia, que é um confronto de líderes, né? Palmeiras e Bahia estão no G4 e se enfrentam amanhã às 18h30 lá no Allianz Parque. O Atlético de Goiás recebe no mesmo horário o Atlético do Paraná. Às 18h30 ainda tem Vitória e Criciúma. E às 20h30 do domingo tem aí Botafogo e América Mineiro. É, pela Série D do Brasileirão, tem cumprimento de rodada amanhã. Brasil de Pelotas e a equipe do Cianorte, às 16h, mesmo horário de Altos do Piauí e River. Clássico piauiense. Atlético Cearense joga contra o Iguatu. As equipes já estão voltando para o segundo tempo, Chaga Souza. Já sim, o trio de arbitragem já chamando ali. E nesse intervalo, o que acha legal é que a criançada aproveita, né? E vai brincar lá no estádio, correr. Muito bacana, realmente. Mas agora é para valer. Tem a segunda etapa, o árbitro da partida, o Fábio Vigílio, já chamando ali as duas equipes. O Júnior Moreno já já traz informações se haverá ou não algum tipo de mudança, né, com os técnicos ali que estão ainda conversando com os seus atletas, mas foi um jogo meio que truncado realmente no primeiro tempo entre Real Guarani e Real Sport. Esperamos Chagas. Que agora na segunda etapa possa colocar mais a bola no chão e realmente partir para umas jogadas legais. Fala, Oliveira. O Framburger está lá em Santa Catarina, ligado com a gente aqui, torcendo pelo Real Sport, viu? Grande abraço para o Framburger, valeu pelo carinho da audiência e você que está ligado, pode mandar aí o seu alô que o Dão Oliveira retransmite com todo carinho. 997015771 é o WhatsApp da Rádio Cidade. Alô, Júnior Moreno, já tem alguma informação por aí, garoto, para o início do segundo tempo? E aí, Chagas, já está voltando as equipes, né, para a segunda etapa e vai ter mudança na equipe do Real Sport, Chagas. Vai sair aí o número 16, Edson, para a entrada do número 11, Rian. Já a equipe do Real Guarani volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo, Chagas. Portanto, só essa mudança, né, Júnior Moreno? Só essa mudança, Chagas, na equipe do Real Sport. Bola rolando! É Rian, camisa de número 11, é isso, garoto? Isso mesmo, Chagas. Rian, 11 no lugar do número 16, Edson. Portanto, só uma mudança na equipe do Real Sport. Bola rolando para a segunda etapa. Agora é tudo ou nada para a equipe do Real Guarani, para a equipe do Real Sport. Mais um detalhe, se terminar empatado, vai para a penalidade máxima. Júnior Moreno, tô vendo aí que o CC tá pertinho de você e parece que amanhã já tem ciclismo por aí, viu, Júnior Moreno? E aí, Chagas, vamos aproveitar, né, o CC tá por aqui, né, para falar dessas modalidades esportivas aqui do nosso município. Amanhã já tem mais, amanhã já é o ciclismo, CC? Boa noite. Boa noite, Júnior, um abraço aí a todos os desportistas de Campos Salense, isso mesmo, amanhã tem a prova do Speed, né, que é o bate-volta Campos Salles, que é o bate-volta Campos Salles Araripe, né, 66 km, é uma prova para 19 atletas, vem alguns atletas aqui, né, de Crato, Juazeiro, Barbalha, e somando com outros atletas aqui do município Campos Salles. Roberto passou, né, o nosso diretor de esporte, passou um mês empenhado aí com inscrições, dando total atenção, total apoio aí nas inscrições desse evento, assim como também no MTB. Então tá todo mundo empenhado, dedicado aí para a gente entregar amanhã a primeira prova do ciclismo da melhor maneira possível para os atletas. Aí no dia 14, no domingo, junho, nós temos a meia maratona de Campos Salles. E no dia 21 nós temos a prova do ciclismo MTB-XCM para 90 participantes, que é um percurso de 62 km de estrada carroçal. Muito bem, só uma curiosidade, quantos ciclistas foram inscritos nesse evento de amanhã? No evento de amanhã, 19 ciclistas, porque essa modalidade Speed, que é a bicicleta, o ciclismo, aquela bicicleta do pneuzinho mais fino, infelizmente a gente tem poucos atletas, não só aqui em Campos Salles, mas em toda a região. É um esporte mais elitizado, né? Então, 19. Já no ciclismo MTB-XCM, que é aquela bicicleta do pneu mais grosso, mais largo, é um evento para 90 ciclistas. Ok. E para a maratona, terceira meia maratona, esse aí bateu o recorde, né, CC? Bateu o recorde, 780 inscritos, né, que irão largar da Praça do Ar, em frente ao Banco do Brasil, domingo, dia 14 de julho, às 5h30 da manhã, pontualmente, sentido a Avenida do Hospital, sentido o Distrito Caldeirão. É um bate-volta. Quem for correr 5 km, larga do Banco do Brasil, vai 2,5, volta 2,5 para fechar os 5. Quem for correr 10, vai no banco, vai lá na caixa d'água do Caldeirão, 5 km, volta mais 5 km para fechar os 10. Os atletas que vão correr os 21 km, a gente vai levar eles lá para a entrada do Pajeú, somente esses atletas. A gente vai levar lá para a entrada do Pajeú para largar de lá e vir direto aqui para a Praça do Ó do Banco do Brasil. Ok, queria agradecer aqui pela sua participação. Em outra oportunidade, te aguardo lá no programa Esporte na Cidade para que você possa trazer todo esse calendário esportivo, CC. Terça-feira, como sem falta, eu estarei lá presente. Muito bem, tá aí, volto com você, Chagas. Valeu, então, um grande abraço aí para o secretário CC. Vem modalidade aí, e essa despida é velocidade, hein? A moçada tá firme, amanhã cedinho, hein? Lá no Araripe, voltar, são 66 ida, ou 33 ida e 33 volta. E agora uma mão aqui do Jorge, 1-1 aqui no estádio O Moraizão, em nome do frigorífico São Luís, carnes da melhor qualidade. Houve a mão aí do Jorge, hein, Júnior Moreno? É isso, Charles, foi dominar a bola o Jorge, acabou não dominando, ela bateu no braço e ele recebeu o cartão amarelo, Charles. Primeiro cartão amarelo da partida foi para o zagueiro Jorge. Portanto, o Jorge foi amarelado por ali. Quem tá na cobrança é um jogador que é o Fernando, ele mandou lá pra cima, tirou a zaga, tirou na jogada por ali o Paulinho Galego, que tá ali auxiliando a zaga da equipe do Real Guarani. É lateral para a equipe do Real Sport, lá pelo lado direito do ataque, vem dominando, foi ao chão por ali, mas o árbitro disse que tá valendo tudo isso. Sobrou agora com o Real Guarani, vem na disputa ali com o jogador que era o Guel, sobrou com o Queixinho olha, observa por ali, trabalha agora na jogada com o jogador que é o Léo, já recebe agora, olha o Jorge por ali, colocou de toda maneira, perdeu na jogada, vem disparado ali na jogada agora, o jogador que era justamente o Fernando, vem pelo lado esquerdo, a bola acabou saindo, Júnior Moreno. Numa disputa de bola ali, né, foram até a linha de fundo, o Samuel, né, tá junto com a defesa da equipe do Real Sport, né? Aliás, junto com o Fernando, e acabaram a bola saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Real Guarani, Tony na cobrança. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Casa do Criador é a casa do homem do campo, tudo para agricultura e pecuária. Deixa eu abraçar aqui eu, compadre Cícero Vieira e família, ali no ponto da Goma Fresca. Gomas, farinhas, queijos, entre outros produtos. É só dar uma passadinha ali na Coronel Baleco, em frente ao açougue. Alô, Cícero Vieira e família, o nosso abraço. E agora houve uma falta por ali, viu, Júnior Moreno? Falta em cima do Marlon, ali próximo à lateral direita, aqui próximo da intermediária, Chagas. Vai ser lançada na área, vai ser formada a barreira e já se prepara para a cobrança o pequeno. Por ali também encosta o Paulinho, né? E agora o técnico chama ali o Renan para passar algumas orientações. E agora falta apenas dois homens na barreira, o Fernando e o Cildinho. Portanto, vai para a cobrança, tem ali o pequeno, quem sabe uma boa oportunidade, vai lançar lá dentro, tá todo mundo, tá fervendo por ali, já é autorizado pelo árbitro da partida, o pequeno faz o lançamento lá dentro, quem vai por ali, tirou a zaga da equipe do Real Esporte, mandou por lá e é falta. Falta ali nos dois, houve um choque ali violento entre dois atletas, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, teve um choque ali na disputa de bola dos dois atletas da equipe do Real Guarani e também do Real Sport. Os dois estão caídos, lance parado, e agora o árbitro chama o atendimento aí para ambas as equipes, Chagas. É dois atletas, vê se consegue identificar por ali, Júnior Moreno, quem são estes atletas, que realmente houve um choque ali, realmente foram os dois no chamado pé de ferro por ali, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, é o pé de, né, na disputa da bola ali, acabaram se atingindo, né, Chagas, se chocando, e o jogo tá parado. O atleta do Real Sport já tá sentado, mas ainda não consegui identificar, Chagas, e o outro ainda continua caído, Chagas, continua caído o jogador da equipe do Real Guarani, e da equipe do Real Sport, chegando ali, já deu para identificar que é o número 5, João Vitor. Portanto, tá aí, houve esse choque, agora não sei se o árbitro vai dar falta para alguém por ali ou bola ao chão, hein, Júnior Moreno? É isso, Charles, estamos aguardando, porque ainda recebe atendimento o jogador do Real Guarani, né? Está recebendo atendimento, ainda continua caindo. Enquanto isso, o João Vitor vem saindo para fora de campo, como manda o protocolo, e agora vai ter que aguardar o árbitro autorizar a sua volta para dentro de campo, né? Mas continua caído aí, né? Já se levanta ali o jogador da equipe do Real Guarani, mas eu ainda não consegui identificar, Charles. Bom, só lembrando que uma semifinal já garantida, que é Caldeirão e Boca Júnior. E a outra semifinal acontece justamente do vencedor de agora, entre Real Guarani e Real Sport. E o de amanhã, que é Dragão e Vila Rio. Chagas. Pelo Master já está totalmente definido. São Conrado e São Paulo. Lagoa do Carmo vai enfrentar o Arsenal ou então Caldeirão. Fala, Júnior. O Paulinho Chagas, né? Acabou se chocando aqui com o João Vitor. Os dois já se levantaram, vieram para fora de campo, já receberam atendimento e agora vão aguardar aí a autorização do árbitro Fábio Vigílio para retornar a campo, Chagas. Portanto, tá aí, graças a Deus, tudo tranquilo. Já voltando agora, né, Júnior? Já voltando. Os dois atletas, né? O João Vitor já marcando o Paulinho. Portanto, tá aí, olha na jogada, tem lateral para a equipe do Real Guarani, vem trabalhando por ali agora com o jogador que é o Léo. Léo foi lá, foi aos trancos e barrancos, recebeu a carga. E a falta, o próprio Léo já cobra, rapidamente, tem pressa a equipe do Real Guarani, vem agora na jogada, entre trancos e barrancos agora com o jogador que é justamente o Samuel, colocou lá no meio, vem sobrando agora com o Marlon por ali na tentativa, reclamação, Marlon consegue retomar essa bola, colocou lá na frente, quem sabe a oportunidade por ali com o pequeno, colocou lá dentro, tira a zaga. Quase chegava ali o pezinho do atleta, mas o zagueirão colocou para fora, Júnior. Acabou colocando para fora, num tirambaço de fora da área do Paulinho, defesa do Adelson no rebote, né? Por pouco a equipe do Real Guarani não amplia o placar, Chagas. Já lateral para o Real Guarani, já cobrado, né? Agora mais um lateral pequeno na cobrança. É o pequeno que vai fazer a retomada de bola por ali para a equipe do Real Guarani. 1-1 no placar. Já preparado ali, faz a reposição. O árbitro da partida só observa, já manda ele cobrar rapidamente. Vem sobrando por ali, quem sabe a tentativa. Vem dominando, olha o Samuel. Foi por lá, tirou de qualquer maneira. Olha o João Vitor por ali, espanou o Jorge. Com a sua canhota, mandou para longe essa bola. Tirou mais uma vez o zagueiro da equipe do Real Sport. Vem mandando lá pelo lado direito, vem trabalhando essa bola. Colocou, mas o árbitro já marcava uma irregularidade por ali, Júnior Moreno. Marcava uma irregularidade, né? Lateral para a equipe do Real Guarani. Paulinho na cobrança. Olha o Paulinho, já colocou, já dominou, colocou ali com o jogador que é justamente o queixinho ali, foi ao chão e a falta. Falta para a equipe do Real Guarani, já vem dominando ali, o queixinho queria sair jogando rápido, mas o seu companheiro não entendeu a jogada. Vem dominando, vem trabalhando ali com o jogador que é o Léo, no bate-rebate, sobrou agora, tirou o Kaique da equipe do Real Sport, botou para correr por ali, olha o Cildinho na tentativa, é a equipe do Real Sport, mandou lá dentro, vem ultrapassando toda a grande área e saiu pela linha de fundo, Júnior. Passou toda a extensão da grande área, veio para aqui do outro lado, né? Pela linha de fundo, tiro de meta para o Real Guarani. Tony na cobrança. Olha a hora certa em Campos Sales, 18 horas 55 minutos, 18:55. É hora de marcar tempo e placar no segundo tempo. 12 minutos de bola rolando e no placar em nome de RC Solar. Real Guarani tem Real Sport também Abraçar aqui o nosso amigo Titico lá na Lagoinha de Cima, no Itaguá, lembrando, tá ouvindo a Jornada Esportiva e lembrando que amanhã à tarde tem torneio lá na Lagoinha, viu? o time das Traíras, a Lagoinha, o time do Adão Goiano e o time do Vasco do Acampamento, Chaga Souza. Valeu, turma boa, aquele abraço, valeu, Tico. Aquele carinho super especial, vai descendo agora a equipe do Real Guarani, vem com Samuel por ali, acabou atingindo o jogador Júnior Moreno. Tá no chão, o árbitro chega lá pra ver, hein, Júnior? E Chagas, acabou atingindo o jogador num choque, né? Quando foi cortar a bola, acabou atingindo o atleta da equipe do Real Sport, né? Tá, o jogo tá parado, né? Para ser atendimento ao jogador do Real Sport, mas a princípio é lateral para a equipe do Real Guarani, né? Quem tá caído é o João Paulo Chagas, tá sentado, né? Acabou recebendo ali uma pancadazinha na cabeça, mas já está recebendo atendimento e já vai voltar para a partida, Chagas. Enquanto isso, o jogo parado, Chagas. Valeu, então, sempre em nome dos maiores anunciantes do Rádio Cariri, Cariri Oeste, ponto da goma fresca, goma, farinha, queijo, entre outros produtos, na rua Coronel Baleco, em frente ao açougue. Organização é do Cícero Vieira e família, turma boa lá do sítio Pica-Pau, valeu. Alô, Valdir, aquele abraço. Dona Francisca, aquele abraço carinhoso para todos vocês. Sua sorte. Bilhete premiado, sorteio todos os dias, telefone 996766001. E a bola ali acabou saindo pela linha de fundo, Júnior Moreno. Acabou saindo pela linha de fundo, né? Já saiu para fora de campo, João Paulo, e já está retornando com a autorização do árbitro Fábio Virgílio. Chagas, daqui a pouquinho tem mudança na equipe do Real Guarani. Daqui a pouquinho tem o número 7, Cicinho, em campo, Chagas. Portanto, Cicinho, daqui a pouquinho entrando. Cicinho, que é um velocista, né, Júnior Moreno? É, Chagas, é um jogador de velocidade, né, que pode aí fazer a diferença, né, Chagas? Já que o jogo tá com a dinâmica de muita correria, Chagas. E agora, daqui a pouquinho, Cicinho em campo e vai sair o Guel, Chagas. Número 9, Guel tá saindo para a entrada do número 7, Cicinho. Chagas, nesse momento, cartão amarelo para o Kaique, Chagas. Portanto, Kaique, camisa de número 6 da equipe do Real Esporte. Reclamação, Júnior Moreno. Reclamação, Chagas. Acabou reclamando e o árbitro acabou marcando o cartão amarelo aí para o lateral Kaique. Agora, lateral para a equipe do Real Guarani, Pequeno na cobrança. Pequeno já cobra rapidamente por ali na tentativa, não soube ali na jogada com o Samuel, a bola acabou saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta. Daqui a pouquinho tem mudança também na equipe do Real Esporte. Técnico vai mudar também. Em nome da Serraria Movelaria São Francisco, Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce. Tem mudança também da equipe do Real Esporte, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas. Daqui a pouquinho, Romário em campo, Chagas. Portanto, o Romário daqui a pouquinho vai entrar na equipe do Real Esporte. E agora uma falta. Falta em cima do Cicinho por ali, Júnior Moreno. Falta e tem pressa a equipe do Real Guarani. Pequeno já lança ali no setor da esquerda, Chagas. Agora, muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. No cruzamento ali, o Pequeno foi de ponta a ponta e a bola acabou saindo pela linha lateral. Tá saindo quem, hein, Júnior Moreno? Tá saindo o Danielzinho, número 2, para a entrada do número 19, Romário. Portanto, já duas mudanças na equipe do Real Esporte. Entrou o Rian e também agora entrou o Romário. Saiu o Edson e saiu o Danielzinho na equipe do Real Guarani. Saiu o Guel para a entrada do Cicinho por ali. Vem na jogada, olha a equipe do Real Guarani. Vem trabalhando agora pela esquerda, mandou lá dentro, tirou a zaga ali, tirou justamente do Cicinho, que tá jogando lá na frente. E agora uma falta. Falta, Júnior Moreno, para o Real Esporte. Acabaram pegando o Marlon, que acabou pegando ali o Kaique, aqui próximo da intermediária, e acabou recebendo cartão amarelo, Chagas, por essa falta em cima do Kaique. Já se recuperou o Kaique, vai ser lançado lá dentro. Falta para a equipe do Real Sport, João Paulo na cobrança. Portanto, João Paulo é quem vai para a cobrança da equipe do Real Sport. Mandou lá na frente e foi pela linha de fundo. Só tiro de meta, Júnior Moreno. Ela bateu muito forte, o João Paulo, né? O Tony apenas acompanhou e ela foi parar na linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Queixinho. Olha o Queixinho, já sai por ali, já perde na jogada, sobrou no bate-rebate, vem dominando, vem agora com o jogador que é justamente o Romário ali na tentativa, a bola acabou sendo inspirada, tirou de qualquer maneira o Renan da equipe do Real Guarani, vem dominando por ali, olha o zagueirão, não pode vacilar, o Cicinho tá na cola por ali, hein? Vem dominando agora, vem com o Renan, Renan trabalha agora com o jogador que é justamente o Marlon, já perde ali no perde e ganha, sobrou. Olha a equipe do Real Sport, vem agora pelo lado direito trabalhando com o jogador que é o Daniel, e agora pode fazer o lançamento no pé de ganha, sobrou por ali, saiu Tony, saiu rapidamente ali para defender Júnior Moreno. O Tony se antecipou na jogada, mas o assistente, o Adeildo Marcolino, já estava marcando impedimento de ataque do Real Sport. Quem estava ali era o João Vitor Chagas. O João Vitor chegou coladinho ali com o Tony. Tony agora faz a reposição, coloca lá na frente, vem dominando, já perde agora, sobrou com o Cildinho, faz o lançamento, tirou o Jorge de cabeça, zagueirão da equipe do Real Sport. Real Sport que vem dominando, ou melhor, Real Guarani vem dominando, olha o Real Sport agora, vem, faz o lançamento lá dentro, tirou a zaga, tirou ali o Paulinho Galego, mandou pela linha lateral, tem pressa, já domina por ali, colocou, quem sabe um lançamento lá dentro, bola vem pelo alto, vai subindo, o goleirão Tony defende, sai jogando rapidamente, quer o contra-ataque rápido, vem com o Pequeno, Pequeno ali dominando com o Marlon, já colocou com o Cicinho, ele sassarica na frente ali do seu adversário, e é falta. Cicinho acabou derrubando o atleta Júnior. Acabou derrubando, né? O árbitro deixou barato, né? Acabou derrubando aqui do lado esquerdo, né? O João Paulo, e o árbitro acabou mandou seguir o lance, Chagas. Não deu nada, né? E ficou barato aí, viu, Chagas? Olha a hora certa em Campos Sales, 19 horas, mais 3 minutinhos, 19:03. É hora de marcar tempo e placar no segundo tempo. 20 minutos de bola rolando e no placar em nome da panificadora Sabor Maranhense. Real Guarani tem 1, Real Sport também 1. Bola rolando pela Copa América, começou lá nos Estados Unidos, 2 minutos de Colômbia e Panamá, 0-0. 103,5. Sempre na emoção do futebol e tem escanteio agora para a equipe do Real Guarani. Vai para o escanteio, já faz o lançamento de cabeceio. No cabeceio ali do Léo, o goleirão ficou com ela. Já sai jogando rapidamente, tá sozinho com o Nones por ali, hein, Júnior Moreno? É isso, Chagas, né? O Adelson tentou aí, logo quando fez a defesa, tentou o contra-ataque, mas muito isolado o atacante. Roubada de bola, segue o jogo, Chagas. Olha na jogada, quem sabe pode marcar, tirou o Jorge! Num lançamento que veio com açúcar por ali, Júnior Moreno. É isso, Chagas, uma roubada de bola da equipe do Real Sport, foi até a linha de fundo, cruzou e quando chegava aqui no atacante da equipe do Real Sport, o Jorge chegou e cortou, Chagas. Jogo parado porque tem jogador do Real Guarani caído, Chagas, é o Paulinho. Paulinho tá caído ali no ciclo central, mas o lançamento ali quase dava certo ali para o jogador da equipe do Real Sport, que era o Eldinho, mas o Jorge chegou na hora e tirou essa bola que era perigo. Olha a equipe do Real Sport na tentativa, tirou mais uma vez a zaga da equipe do Real Guarani. Pressionou agora o Real Sport, hein, Júnior? É isso, Chagas. Lateral aqui pelo setor da esquerda para o Real Sport, Kaique na cobrança. Kaique já vem ali na cobrança, está sendo ali com o Pequeno, o duelo, a bola acabou saindo pela linha lateral para a equipe do Real Sport, vem dominando por ali, vem trabalhando essa bola com o jogador que é o Fernando na tentativa, tirou de qualquer maneira, hein? Não quis nem saber o João Paulo, Júnior Moreno. Não quis nem saber, Chagas. Deu um tirambaço, ela foi parar lá na rua Padre Cícero, Chagas. E agora tem mudança na equipe do Real Guarani, Chagas. Vai sair o Paulinho para a entrada do número 14, Cauã. Qual é o Paulinho, hein, o Júnior? Ô, Chagas, retificando aqui, no caso, o Renan. Está saindo o número 20, autor do gol do Real Guarani, para a entrada do 14, Cauã Chagas. Portanto, saiu o Renan e entra o Cauã, é isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas. Cauã, número 14, no lugar do Renan, número 20. Portanto, mudança na equipe do Real Guarani, saindo o Renan, que jogou bem, hein, Júnior Moreno? Inclusive, autor do gol, né, garoto? É verdade, Thiago. Fez um golaço no primeiro tempo, participou muito nessa partida. E aí, agora foi substituído pelo Cauã, porque o técnico quer dar mais velocidade à equipe, Chagas. Olha na jogada, vem para a equipe do Real Guarani, dominando por ali com o Pequeno. Foi lá, tirou de qualquer maneira, vem na jogada, a equipe ainda do Real Guarani vem trabalhando, era justamente para o jogador Cauã na sua primeira participação por ali, tirou a zaga, tirou por ali o Kaique, mandou para longe no bate e rebate, vem sobrando, o jogo esquentou, vem dominando, vem trabalhando na jogada o Eldinho, dois jogadores no chão, tá valendo tudo isso, vem agora dominando, a bola acabou saindo, não deu para um lateral direito da equipe do Real Sport Júnior. Lateral para a equipe do Real Guarani, ali pelo setor da esquerda, Paulinho Galego na cobrança. É o Paulinho Galego que já vem dominando, vem trabalhando por ali, ganhou mais um lateral. É lateral para a equipe do Real Guarani, você que está ligado na Rádio Cidade, aquele abraço. Valeu, moçada boa, muito obrigado sempre pelo rádio ligado, você que está dando carona também. Olha na jogada, o Cauã bateu de esquerda. Foi direto nos braços do Adelson, que já sai espanando, mandou pra longe, sempre em busca ali do Eldinho, que chega. O zagueirão Jorge tá na cola dele ali, viu, Júnior? O zagueiro Jorge, muito participativo na partida, Chagas. E a gente percebe que a torcida do Real Sport acordou e tá participando, tá acreditando na classificação, Chagas. 1-1, terminando assim, vamos pra penalidade máxima. Vem na jogada, olha a equipe do Real Sport, vem com o Daniel por ali, já perdeu pra ninguém, sobrou pro zagueirão, o Daniel dá um chutão lá na frente, mas foi torta, acabou saindo, é só lateral pra equipe do Real Guarani, autoescola principal, o seu sonho de aprender a dirigir começa aqui, hein? Tiago e Fábio, aquele abraço pra vocês, alô turma boa também que faz parte aí da casa do criador, é a casa do homem do campo. Alô Maurílio Oliveira e família, aquele abraço. Olha na jogada, era tentativa livre justamente para o Cicinho, né, Júnior? Isso mesmo, Chagas, tentava buscar o Cicinho ali próximo da grande área, mas a bola acabou indo para as mãos do goleiro Adelson, que manda a equipe sair do campo de defesa e todo pro campo de ataque, Chagas. Portanto, já sai de chutão por ali o goleirão, o Adelson. Olha na jogada, quem sabe a oportunidade é o Léo. Léo já olha, observa ali pelo lado do Real Guarani, vem colocando com o Cauã, agora com o Pequeno, quem sabe a oportunidade, tirou a zaga, foi ao chão, tirou de qualquer maneira, vem dominando por ali na batida, no bate-rebate sobrou agora para a equipe do Real Sport, vem com o Cildinho, Cildinho já coloca por ali o Eldinho, a bola acabou saindo, é lateral para a equipe do Real Sport. O Cildinho estava por ali, deixou a bola agora para que possa ser feita a posição. Em nome de panificadora Sabor Maranhense, o melhor em pães, bolos e salgados, na Avenida Padre Nobre, telefone 996868785, no bairro Guarani. Vem dominando, trabalhando com o Cildinho. Cildinho por ali na tentativa, faz o giro, faz o corte, mandou lá na frente de peito agora, colocou legal. Nessa bola é a equipe do Real Esporte, o Jorge, mais uma vez, Júnior Moreno. Que bom, que bacana. O Jorge tirou mais uma, hein, Júnior? O Jorge tirou mais uma, Chagas, ali, quando chegava no ataque a equipe do Real, do Real Sport, e ela foi para ali na lateral direita, próximo da linha de fundo, Chagas. Lateral, Romário na cobrança. Portanto, Romário, camisa de número 19, já faz a reposição, tirou ali a zaga através do queixinho, no bate-rebate, vem sobrando. Olha, pode ter oportunidade com o Nunes, mas a bola acabou parando nos pés lá do Jorge, que tirou mais uma. Olha o lançamento lá dentro, vem sobrando para o Tony, foi por lá, o Tony saiu errado, vem dominando por ali agora, vem agora o jogador que é justamente o Fernando, mandou lá dentro, tirou a zaga, a bola tá viva ainda para o Real Sport. Vem com o Kaique, faz o lançamento lá dentro, quem sobe de cabeça? Que bola foi essa, Júnior Moreno? No cabeceio, que começou justamente com o Kaique e mandou lá. E o baixinho quase marcava essa bola, hein, Júnior? Quase marcava, Júnior Moreno. Isso, Chagas. Uma jogada começou pela direita com o Eldinho, que cruzou, né? O Fernando cabeceou, buscando o Cildinho, mas o Cildinho, na hora de caprichar de cabeça, acabou não caprichando. Ela foi pela linha de fundo. Pressiona a equipe do Real Sport, Chagas. Se o Cildinho tivesse uma estatura maior um pouquinho, faria, hein, Júnior? É isso, Chagas, né? Estatura baixa do Cildinho, que não ajudou na hora de cabecear, Chagas. Você ligado na Rádio Cidade, olha a hora certinha, confira comigo. 19 horas, 12 minutos, 19:12. É hora de marcar tempo e placar. 30 minutos de bola rolando e no placar, em nome do frigorífico São Luís. Real Guarani tem um, Real Sport também um. Daqui a pouquinho, às 20 horas, começa a 15ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, tem Flamengo e Cuiabá. Em São Paulo, São Paulo e RB Bragantino. 103,5. Na emoção do futebol, agora a bola tá com o goleirão Tony, da equipe do Real Guarani. Já ultrapassamos 30 minutos de bola rolando, sai ali com as mãos jogando, já acionando ali o Samuel já olha, observa, trabalha com o Marlon olha, colocou mais uma vez com o Samuel pelo lado direito, pode fazer o lançamento, lá dentro quem chega por ali, tirou a zaga, colocou pra fora e ganhou escanteio a equipe do Real Guarani, Júnior. Acabou a bola saindo toda extensão, foi parar na linha de fundo, cortou a defesa do Real Sport e aí é escanteio ali pelo setor da esquerda, vai ser lançada na área, Chagas. É o pequeno que vai lançar lá dentro, vai bater de direita, preocupação do goleirão, é bola parada, foi lá, tirou, subiu alto, tirou a zaga ali com o Daniel da equipe do Real Sport. Vem dominando agora o lateral, né, Júnior Moreno? Lateral para a equipe do Real Sport. Tem pressa, Chagas. Está reclamando ali pela reposição de bola, porque tem pressa a equipe do Real Sport. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Olha o Real Sport, vem descendo, trabalhando pelo lado direito, já tira por ali o Jorge, mandou para longe essa bola, na jogada, tirando a agora, vem na disputa por aqui agora, olha o Cicinho, foi no alambrado, Júnior Moreno. Disputa de bola aqui do Kaique com o Cicinho, né? A bola acabou saindo, é lateral para a equipe do Real Sport, Kaique na cobrança. Vem agora a equipe do Real Sport, vem dominando, vem trabalhando por ali, olha na jogada, tirou de qualquer maneira a zaga da equipe do Real Guarani, mandou para longe, olha agora, vem dominando o pequeno, Pequeno olha por ali, dominou ainda o Pequeno, vem dominando essa bola, na batida, defende, olha o Cicinho, perdeu, o Pequeno botou lá dentro com força, o goleirão espalmou, mas espalmou nos pés do Cicinho, ele poderia até ter parado essa bola, Júnior Moreno. Um tirambaço de muito forte aí do Pequeno, Charles, caprichou, e aí grande defesa do Adelson, que acabou espalmando aí para os pés do Cicinho, que acabou não tendo a mesma qualidade na hora da finalização, perde uma grande oportunidade a equipe do Real Guarani através do Cicinho. Essa foi a melhor oportunidade da equipe no segundo tempo, Chagas. É verdade, o Cicinho faltou calma. Tem jogador caído por ali, Júnior Moreno, é o Paulinho Galego, é isso? Isso mesmo, Chagas. Paulinho Galego sentindo ali a coxa direita, né? E tá caído e recebendo atendimento. Jogo parado, Chagas. Jogo parado, e você ligado na Rádio Cidade de Campos Sales, seja através do rádio, também através do Facebook, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que tá ligado com a gente, Panificadora Sabor Maranhense, o melhor em pães, bolos e salgados, na Avenida Padre Nobre, no bairro Guarani, Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce, jogador já se erguendo ali, tem que sair para depois retornar, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas, já foi atendido, agora saiu, né, já recebeu atendimento e agora tem que esperar a autorização do árbitro para poder voltar para a partida, mas daqui a pouquinho, né, tem mudança na equipe do Real Guarani, daqui a pouquinho tem Cleven em campo, Chagas. Aí, portanto, daqui a pouquinho tem mudança na equipe do Real Guarani, é o Cleven, é isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas, o Paulinho já retornou, mas vai sair, Chagas, é ele que vai sair para a entrada do número 13, Cleven. Portanto, tá aí na jogada já a informação, daqui a pouquinho tem mudança, portanto, o Cleven tá ali já na beira do gramado, para entrar, e quem está saindo, hein, Júnior Moreno? É o Paulinho, né? O Paulinho Galego saindo para a entrada do Cleven, né? Ele vem para reforçar mais a defesa, Chagas, porque o Cleven é zagueiro, né? E aí ele deve adiantar algum jogador para ir fazer aquela função do Paulinho lá no setor da esquerda, Chagas. Então, vai jogar aí com os três zagueiros, Chagas. Tá legal, então, informação aí do Júnior Moreno, já tira de qualquer maneira. É lateral, olha a participação aí justamente do Cleven, que já faz a reposição de bola do lateral, já tocou para o Léo, Léo já olha, coloca por cima, cabeceia por ali o jogador que é o Marlon, vem ali de cabeça em cabeça tocando, tirou de qualquer maneira, sobrou, quem sabe oportunidade por ali na jogada da equipe do Real Guarani, vem tocando essa bola, colocou agora com o Pequeno, Pequeno tá jogando agora pelo lado direito, tentou o cruzamento, mas bate ali na zaga, olha o Jorge. Jorge não quer nem saber, do jeito que a bola vem, ele tira, Júnior Moreno. Joga sério, né, Chagas? É o estilo zagueiro, já. Chegou, cortou, Chagas. Aí, portanto, olha a jogada, vem dominando a equipe do Real Esporte, houve ali na jogada, agora domina, vem com o Cicinho, Cicinho colocou mais na frente, na lateral, passou da bola, tirou a zaga por ali, mandou pra longe, tá saindo o Tony, tranquilidade, enquanto ali ficou o jogador sentindo ali, na frente, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas. O Cicinho tentou uma tabela, né, com o jogador que tá caído, né, e ele buscava uma tabela, o Pequeno, Chagas. E aí ele não retomou a bola para o Cicinho reclamou e não saiu a jogada esperada. E agora uma falta em cima do Jorge. Pegaram o Jorge aí, ô Júnior Moreno. Pegaram o Jorge, pegaram a perna direita ali do Jorge. Falta para o Real Guarani no seu campo de defesa. Aí, portanto, falta em cima ali do zagueirão Jorge. Já chegamos aos 36 minutos e meio de bola rolando. Tá ali o Queixinho, zagueirão sempre orienta. É experiente o Queixinho. Ali trabalhando na zaga da equipe do Real Guarani. Mandou todo mundo ir pra dentro. Capricha lá, o Queixinho mandou lá dentro. Quem sabe busca ali o Cicinho. Cicinho, ele é fuçador por ali. Foi ao chão. A bola acabou saindo. É só tiro de meta, Jorge. Júnior. Tiro de meta para a equipe do Real Sport, né? Sem muita pressa, o goleiro Adelson. Me parece, Chaga, que já está aí, né, se preparando, está aceitando esse resultado da equipe do Real Sport, porque se terminar assim, vamos ter penalidade, Chaga. E já chegamos aos 37,5 de bola rolando em nome da Serraria e Movelaria São Francisco, em nome do Baratão da Construção Home Center, tudo em material para sua construção com ofertas imperdíveis. Olha o Léo, mandou lá dentro, já tirou, saiu por ali o Kaique. Kaique mandou lá dentro, quem tá por ali justamente pode ter ali um cruzamento na jogada, faz ali o giro, faz o lançamento agora, quem sabe tirou por ali na jogada ainda no bate-rebate. Na batida justamente do Cildinho, ela foi pra fora, Júnior Moreno. É, o Cildinho numa jogada que começou ali com o Eldinho, bateu na defesa, sobrou pra o Cildinho e na hora da batida acabou não pegando muito forte na bola, o goleiro Tony apenas acompanhou. Tiro de meta para o Real Guarani, Chagas. E na jogada tá o Tony, Tony já espana, mandou pra longe por ali nessa jogada. Olha, o Jorge tirou mais uma e no bate-rebate sobrou agora com Fernando, Fernando que marcou o gol. Olha o Jorge, vai na disputa, sempre com o jogador por ali que é o Rian. A bola acabou saindo. É só tiro de meta, Júnior Moreno. O Rian tentava ali, né, tirar a bola do Jorge, que apenas dominou, ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta, Tony na cobrança. É o Tony, Tony fazendo aquela cera. Né, o Tony vem por ali, o árbitro chega ali, conversa com o Jorge, conversa também com o Nunes, tem ali uma conversa por ali, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, o árbitro chama o Jorge ali, olha pro relógio, né, deve fazer alguma combinação, Chagas, eu não sei o que é que o Fábio tá passando, mas já chegamos aí próximo dos 40 minutos, ele chama o Jorge ali, deve passar mais algumas informações, Chagas, e parece que essa chamada do Fábio incomodou também aqui o pessoal da diretoria, viu, Chagas, vamos aguardar. Tá aí, portanto, né? Não sei o que era que o árbitro queria realmente por ali, hein? Então, anda o jogo seguir, né? Chegando aos 40, se ele vai dar algum acréscimo, que dê. E deixa rolar, né, Júnior Moreno? É isso, Chagas. Foi o que incomodou aqui a comissão aqui, Chagas, porque se tá com 39, né, ele tem que determinar lá, né, os acréscimos. E aí, acabou chamando, antes de terminar, chamou os capitães. Então, tá aí, Chagas. 2 minutos de acréscimo foi o que foi determinado aqui, Chagas. Olha na jogada, mas já não tá mais valendo nada. Portanto, vamos aos 42. Já estamos ultrapassando os 40 minutos de bola rolando. E a torcida está realmente, uns torcendo que vá para pênalti, outros ali torcendo que um dos dois pode ter algum lance por aí, né, Júnior Moreno? É isso, Chagas, né? Registrando aqui o Biela, tá lá na torcida, né? Torcendo pelo Real Sport. Tá toda a turma aí que está aí na expectativa de mais uma classificação, Chagas, já no final da partida. E muito apreensivo do torcedor aqui do Real Sport, Chagas. Chega agora, vai receber o cartão amarelo ali, o Wendel. O Wendel e tem outro jogador ali, que faz parte da comissão, recebendo o amarelinho, viu, Júnior Moreno? É isso, Chagas, por reclamação. Tanto o Matheus como o Wendel acabaram recebendo o cartão amarelo. Portanto, amarelou ali a comissão técnica, o árbitro da partida, o senhor Fábio Virgílio, vai na jogada, olha o pequeno por ali na tentativa, agora é botar pra longe essa bola, pelo menos é o que está se observando, vem trabalhando agora a equipe do Real Guarani, essa bola foi pra longe, Júnior Moreno, é só lateral, hein, Júnior? Lateral para o Real Guarani, né, um corte aí, eu pensei que essa daí é na cabine dessa vez, viu, Thiago? De novo não, né, Júnior? Pelo amor de Deus, hein? Ei, olha, rapaz, o pequeno, vem dominando, vem trabalhando, vem por ali na jogada, vem com o Marlon e a bola ali, bom, o árbitro tá marcando alguma coisa, Júnior Moreno. Tá marcando falta do Kaique em cima do pequeno, Chagas, né? Acabaram derrubando o pequeno aqui próximo da linha de fundo, do lado direito, né? Agora será formada a barreira e vai ser lançada na área, Chagas. Falta perigosa para a equipe do Real Guarani. Guarani, mas nesse momento o árbitro Fábio Virgílio encerra a partida, Chagas. Encerra a partida e recebendo o amarelo ali, cerca o árbitro, não sei porquê, encerrou. Já chegamos aos 42 minutos, não sei o que é que realmente a equipe do Real Guarani quer por ali, viu, Júnior Moreno? Pois é, Chagas, ele não esperou cobrar falta a equipe do Real Guarani, né? Quando chegou aos 42 minutos, ele encerra a partida, e foi o que incomodou os jogadores da equipe do Real Guarani, Chagas. Esperava que pelo menos tivesse aí cobrado essa falta, Chagas. E aí continua a reclamação generalizada da equipe do Real Guarani. Cicinho, né, a gente sabe que é um jogo que está aí muito tenso, né? Cicinho muito concentrado ali, vai se reunir com a equipe, né? E agora, Chagas, é penalidades. Vamos ver quem é que vai levar a melhor nesse grande duelo que saiu no tempo normal em 1-1. E agora tem penalidades. Vamos aqui, João Vitor. Muito cansado, né, João Vitor? Um jogo emocionante, adrenalina, né? Um jogo tenso. E aí a gente viu que enfrentou uma grande equipe, que é o Real Guarani, mas agora, né, se concentrar para as penalidades. Primeiramente, boa noite. Nós estávamos focados a semana todinha, viemos fazendo um bom treino, porque já vinham botando o Real Guarani como dos melhores, né? Nós viemos com nós, fazer o básico, jogar o que nós sabemos, jogar de cabeça erguida, sem pisar em ninguém, mantendo a humildade. E se Deus quiser, nós vamos se sagrar campeão nos pênaltis, com fé em Deus. E é isso, vamos tentar vencer pro nosso amigo que tá lá no céu. Gastou toda a energia dentro de campo. Cansei, não vou mentir não, tô cansado. Bate aí uma das penalidades? Se me botar, eu bato. Muito bem, muito preparado aqui o João Vitor, número 5 da equipe do Real Esporte. Tá aí, Chagas, agora vamos aguardar porque é na emoção, Chagas. Tá legal então, portanto, um para o Real Guarani. Gol justamente do Renan aos 10 minutos. Depois o Fernando chegou a empatar aos 23 minutos. Gol de falta também. E você ligado na Rádio Cidade, já tem a concentração. Aquela confusão ali quando terminou, justamente porque o árbitro não deixou cobrar falta. Foi isso, né, Júnior Moreno? Foi isso mesmo, Chagas, né? Primeiro, teve aquela polêmica, Chagas, do árbitro chamar os capitães, né? Pra ver se dava acréscimo. E depois foi decidido que foi dado 2 minutos de acréscimo, e aí ele não deixou passar mais nem um segundo, Chagas. Chegou aos 42, né? Ele não deixou o Real Guarani bater a falta, e aí acabou acontecendo toda essa confusão generalizada. Portanto, foi isso, esses os detalhes. Agora são penalidades e vamos ver quem é que vai passar. Real Guarani ou Real Sport? A gente tem certeza de uma coisa, Chagas. Vai dar Real, né, Chagas? Vai dar Real. Vamos mobilizar a central da bola com o Dão Oliveira. Aqui é pênalti, viu, Dão Oliveira? E por aí afora, como é que anda, garoto? Ah, Chagas, por aqui a Colômbia não quer nem saber, Ju. Com 25 minutos já está aí, 2-0 para a Colômbia em cima do Panamá. Aí, portanto, a Colômbia é osso duro de roer, hein? Vai realmente trazer muitas emoções nessa Copa América. Vamos ver como se sai a seleção brasileira logo mais às 10 da noite. E quem é que vai jogar como centroavante, hein, Júnior ou Dão Oliveira? Quem vai entrar no lugar do Vinícius Júnior é o garoto Endrick. Boa sorte. 17 anos, né? 18. Chegando aos 18 já, né, Dão Oliveira? Dia 26 se apresenta no Real Madrid. Aí, portanto, olho vivo aí no garoto. Boa sorte para ele, que traga realmente alegria para todos os brasileiros. Júnior Moreno, as duas equipes fazendo aquela última corrente por ali e daqui a pouquinho tem as penalidades máximas. É isso mesmo, Chagas, já as equipes fazendo aquela corrente, faz aquela oração, né? Todo aquele protocolo de quando se inicia a partida, né, Chagas? E agora, né, o técnico fez aquela corrente já para decidir também os batedores, Chagas. Vamos ver aqui se a gente consegue saber quem é a sequência aqui do Real Sport, né? Vamos ver aqui, já foi definido aí a sequência, quem bate primeiro? Quem começa é o Dinho, segundo vem João Paulo, terceiro, Nunes, quarto, Kaique, quem fecha é Fernando. Muito bem, tá aí a equipe já definida, a equipe do Real. Aí, 19-28, caiu o Júnior Moreno, caiu você também, Chagas? Caiu, foi todo mundo lá no Moraizão, viu? Agora 18-28, você ligado aqui na ZYE420, Cidade FM 103,5. Vamos ter cobranças de penalidades, Real Guarani e Real Sport. E aí, como é que tá o coração? Daqui a pouquinho, o Liber Flamengo entra em campo. O Maracanã já tá aquecendo. Daqui a pouquinho tem um jogo aí contra o Cuiabá, né? É o jogo para que o Flamengo possa se manter aí na ponta do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mengão malvadão voltou com tudo, viu? Lá no Moraizão, o jogo terminou empatado em 1-1. O Renan abriu o placar para o Real Guarani. E o Fernando, também de falta, empatou para a equipe do Real Esporte Chagas. Ok, ok, valeu, de volta. Não poderíamos perder essa emoção, né, Dão Oliveira? Com certeza. Valeu, então, tudo preparado por ali. O árbitro da partida chama ali os capitães, conversa com eles. Vamos ver se vai ser, parece-me que vai ser do lado direito aqui das cabines de rádio, no sentido ao centro da cidade. Está sendo discutido justamente essa questão por ali. O Júnior Moreno já informa para a gente toda essa situação. A equipe do Real Guarani também já com seus batedores. Não, vai ser do nosso lado esquerdo, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chaga, do nosso lado esquerdo, já definido aí os batedores, né, para vamos ver aqui quem é que vai sair primeiro. Quem vai bater é a equipe do Real Guarani. Queixinho na cobrança. Portanto, olha o primeiro a bater para a equipe do Real Guarani, é o Queixinho. Camisa de número 4 é quem está com a bola por ali. Vai para o gol, o goleirão Adelson. É a disputa. Quem vai para a semifinal no campeonato Campo Salense, edição 2024. Já por ali, conversa com a arbitragem para ver aquele que manda realmente, né, Júnior Moreno? Para o goleiro não sair antecipado, aquela questão toda, né, Moreno? É isso, Chagas. Tem sempre aquela orientação, né? O goleiro Adelson já fazendo aquela velha catimba, né? Já sabe que não pode ficar ali, tem que ficar em cima da linha. E aí o árbitro passa toda a orientação, tanto para o batedor como também para o goleiro, Chagas. Olha na jogada, tá preparado, é o Queixinho que vai agora. Tá ali, tomou pouca distância. O Adelson tá lá se movimentando, foi o Queixinho de perna direita, bateu, entrou! Gol! Queixinho! Real Guarani, Júnior Moreno! Aí, bateu com qualidade o Queixinho, bateu no canto esquerdo do goleiro Adelson, ele foi para o canto direito, abre a sequência aí a equipe do Real Guarani. Agora, Eldinho na cobrança. Portanto, agora vai para Eldinho, camisa de número 9 para a equipe do Real Esporte. Vai devagarinho por ali, já coloca a bola na marca da Cal. O Tony é conhecido como pegador de pênalti. É ele contra Eldinho contra o Tony, valendo um golzinho aí pra chegar. E tomou muita distância o Eldinho, hein? Vai bater de esquerda, caprichou, deu aquela paradinha, foi lá devagarinho, bateu, entrou! Gol! Eldinho para o Real Esporte, Júnior Moreno. Aí o Eldinho bateu com categoria no canto direito do goleiro Tony, que nada pôde fazer. Agora o goleiro Tony que vai para a cobrança, Chagas. É o Tony, é goleiro contra goleiro. O Tony já vai bater aí o segundo pênalti da equipe do Real Guarani. Vai o Tony, tá com dificuldade até de colocar a bola ali na marca da Cal, vai caprichar, atenção, foi por lá, atenção, o árbitro da partida já autoriza, vai o goleiro Tony para a cobrança de pênalti, vai devagarinho, atenção, bateu, entrou, gol! Tony Júnior Moreno. Aí bateu com qualidade, bateu forte o goleiro Tony. O Adelson até foi nela, mas não deu tempo. Sai na frente o Real Guarani. Agora João Paulo na cobrança. É o João Paulo que vai para a cobrança agora. Vai para lá, o Tony marcou. Goleiro contra goleiro. Quem é que vai para a cobrança, Júnior? João Paulo. João Paulo. Tá ali camisa de número 13 da equipe do Real Esporte. Mão na cintura, já é autorizado. Faz aquele balanço, vem por ali na batida. De direita, defende! Defendeu o Tony! Defende o Tony! E a galera vai à loucura, Júnior Moreno! É isso, Chagas. Na hora de finalizar a bola, né? Ele fez, deu uma voltazinha ali, né? Colocou no canto esquerdo do goleiro Tony, que observou e foi buscar a Chagas. Portanto, perdeu um pênalti o João Paulo. O Tony foi lá e fez a defesa. Quem vai para a cobrança agora é o Samuel, da equipe do Real Guarani, Júnior Moreno. Isso mesmo, Samuel na cobrança. Olha o Samuca, 1, 2, 3, 4 passos para trás. Samuel vai bater de direita, foi lá, caprichou, entrou! Gol! Samuel, camisa de número 2, balançou a rede, Júnior. Aí bateu com categoria o Samuel no canto esquerdo do goleiro, que não foi nela. E aí sai na frente a equipe do Real Guarani, Chagas. Agora é o Nunes, né, Júnior? Nunes, número 7, Nunes pelo Real Esporte. Portanto, 3 gols convertidos no Real Esporte. Está 3-1 no momento para a equipe do Real Guarani. Vai agora o Nunes. Nunes que joga pela equipe do Real Esporte, camisa de número 7, pouca distância. Foi lá, o Tony está bem centralizado ali, está no meio do gol. Atenção, o árbitro da partida já autoriza. Foi devagarinho, bateu, entrou! Gol! Que tranquilidade do Nunes, hein, Júnior? Tranquilidade, Chagas. Frieza do atacante, né? Procurou o canto esquerdo do goleiro Tony. Ele até foi nela, mas não deu tempo, Chagas. E aí, o Nunes diminui para a equipe do Real Esporte. Agora, Cauã na cobrança. Cauã que vai para a cobrança. 3-2 para a equipe do Real Guarani. Vai agora o Cauã. Camisa de número 14 para a equipe do Real Guarani. Toma distância por ali, goleirão tá lá, vai agora o jogador que é o Cauã, atenção, bateu, entrou! Gol! Da equipe do Real Guarani, Cauã balançou, 4-2, hein? Não pode perder não, hein, Júnior Moreno? Não pode perder a equipe do Real Esporte. Quem se prepara para essa cobrança com muita responsabilidade é o Kaique Chagas. Portanto, Kaique, camisa de número 6, é quem se prepara para bater essa cobrança de pênalti. Vai bater de esquerda, por ali. O Kaique já foi autorizado, atenção, bateu, entrou! Gol! Kaique foi lá e marcou! Agora, quem vai para a cobrança? Se fizer, acaba! Se fizer, acaba, é a quinta cobrança, foi até a quinta cobrança, é o zagueirão que jogou barbaridade, o Jorge vai para a cobrança, Moreno. É isso mesmo, Chagas, o Jorge na cobrança, se fizer, acaba, Chagas. Aí, portanto, olha o Jorge, foi lá, caprichou, entrou! Gol! Real Guarani! Na semifinal, Júnior Moreno. É isso, Chagas, num jogo de muita adrenalina, de muita determinação, o Real Guarani passa pelo Real Esporte, comemora a equipe do Real Guarani, foi na pressão, foi na adrenalina, foi nas penalidades, comemora a equipe do Real Guarani. Vamos aqui, Chagas, ficar, falar com os atletas da partida. Queixinho, né, você sabe que um jogo como esse não pode deixar de controlar aí as emoções, né, Queixinho? Porque agora foi nas penalidades. Boa noite. Boa noite, Júnior. O cara fica até emocionado, cara, de falar. É, o senhor sabe aí a nossa dificuldade para treinos, não tava dando treino no campo, a gente teve que se deslocar lá pro Caldeirão para poder treinar. Mas graças a Deus, Deus nos honrou. Parabenizar os meninos aí da equipe lá do Real Esporte. Uma partida brilhante, Júnior, sem pancadaria, sem nada. O árbitro fez uma partida também brilhante. Então, só agradecer a Deus, né, Júnior? Não tem nem o que falar, bicho. É emoção demais. Muito obrigado. Agora o papo é semifinal. O papo agora é semifinal. Vamos trabalhar, vamos procurar treinar mais forte pra gente chegar mais forte ainda na semifinal, se Deus quiser. Muito bem, tá aí o Queixinho comemorando muito essa classificação da equipe do Real Guarani. Vamos ver aqui se a gente pega o outro zagueiro, Chagas, que foi autor, né, do gol que deu a classificação para a equipe do Real Guarani. Jorge, Jorge, chega aqui, Jorge. Como é que fica o coração nesse momento, né, tendo a responsabilidade, né, de buscar, de ter a bola, de fazer o gol e colocar a sua equipe na semifinal? Boa noite. Boa noite, Wim. Boa noite a todos. Pesa um pouco, mas com a grande experiência que a gente tem, chamei a responsabilidade, confiava no meu goleiro, confiava na minha equipe e sabia que ia ficar nas minhas mãos. Já me preparei desde o começo, aliás, a gente já tem que se preparar condicionalmente, Wim, e mentalmente, que pode acontecer isso aí, um jogo difícil. E na hora que precisou de mim, Deus me glorificou. Cabeças e a cabeça, a experiência, e a gente tá aí classificado pra semifinal. Você imaginaria que o jogo pudesse chegar aí para as penalidades ou você via sua equipe que poderia ter decidido no tempo normal? Júnior, a gente sempre acredita na equipe da pessoa, né? Acreditávamos que não seria um jogo fácil, mas que a gente ganharia no jogo. Infelizmente, tomamos um gol no vacilo, foi o único perigo de gol que a gente teve. Infelizmente, não conseguimos também concluir em gol, tivemos várias chances. E também o time dos caras muito qualificado. Ficou a prova aí, a raça deles à vontade, entendeu? Mas é isso aí, futebol é isso aí, graças a Deus deu certo. Estamos classificados, tá sempre não. Muito bem, tá aí, Chagas, o zagueiro Jorge, autor do gol que deu a vitória e a classificação para a equipe do Real Guarani. Chagas, encerrando os trabalhos aqui no centro do campo, agradecendo a todos que acompanham a nossa jornada esportiva, que nos acompanharam não só através do rádio ligado, também através da internet e também através do Facebook, em parceria aí com a JL Silvestre. Deixa aqui os agradecimentos e desejo a todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Volto com você aí nas cabines, Chagas. Valeu, garoto. Um grande abraço a todos. Portanto, definido já mais um time para a semifinal. A outra semifinal será decidida amanhã, né? Quem vai para a semifinal? Então, amanhã tem Dragão e Vila Rio. Quem vencer de amanhã vai enfrentar justamente a equipe do Real Guarani. Valeu, moçada. Um abraço carinhoso a todos. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Turma boa que sempre faz a alegria da moçada. Também lá na retaguarda, lá na Central da Bola, o Dão Oliveira. Muito obrigado a todos. Valeu, gente boa. Um abraço e até a próxima jornada esportiva, se Deus quiser. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz, credibilidade e alegria no ar, direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins, mania de fazer bem feito. Atenção, vai começar o maior feirão do Cariri, é o Mega Feirão Zeni. Exclusivo nas lojas de Assaré, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Juazeiro, Mauriti, Missão Velha e mais. Toda a linha de móveis em 12 vezes no Carnezinho Zeni, com entrada para 60 dias, com entrega e montagem grátis. É nesta segunda, dia 8 de julho, Mega Feirão Cariri Zeni. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Você está sintonizado na estar melhor. 103,5 Cidade FM. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas.